Mulher, tu já viu quem chegou? Pousar na balada pra deixar a marquinha do amor. Elas tão tudo comentando, tão todas viciadas. Mulher, tu já viu quem chegou? Ai, bebê. Passou da meia-noite, vou pousar na balada pra deixar a marquinha do amor, amor. Tão todas comentando, todas viciadas. Mulher, tu já viu quem chegou? Chegou o vampirinho, oh, oh, vou te morder bem gostosinho. Ah, bebê, olha, chegou o vampirinho, oh, oh, vou te pegar bem gostosinho. Olha, chegou o vampirinho, oh, oh, vou te morder bem gostosinho. Chegou o vampirinho, oh, oh, vou te pegar bem gostosinho. Do amor, elas são tudo comentando, tão todas viciadas. Mulher, tu já viu quem chegou? Passou da meia-noite, vou pousar na balada pra deixar a marquinha do amor, amor. Tão todas comentando, todas viciadas. Mulher, quem? Tu já viu quem chegou? Quem? Chegou o vampirinho, oh, oh, vou te morder bem gostosinho.